O medo de se conhecer. Medo de se conhecer. Os antigos gregos tinham um grande portal do deus Delfos. Estava escrito na frente: conhece-te a ti mesmo. E as pessoas entraram no portal para saber como ia ser o futuro, para saber se tinha alguma coisa boa que ia acontecer com elas. Elas queriam perguntar sobre o futuro, principalmente, se iam ter sorte ou não. E naquela época não tinham entendido: conhece-te a ti mesmo. Isso 4.000 anos lá atrás. Então, conhece-te a ti mesmo é uma mensagem que marca profundamente a nossa personalidade, a nossa mente. E por isso a dificuldade de olhar para dentro, e hoje está muito pior do que algum tempo atrás, porque o que é que nos distrai? Nós temos 1.000 distrações hoje. Nós temos um celular complicadíssimo. Nós temos Netflix, nós temos televisão, nós temos um notebook, nós temos todos os canais de comunicação com o mundo estão conectados. Agora, qual é o tempo que cada um tem para estar consigo mesmo? Para olhar para dentro de si. E antes, quando eu falei nesse espaço vazio, que quando falta alguma coisa, o vazio aparece. E aparece como ansiedade, medo, tristeza, depressão. Tem gente que tem pânico, tem gente que não dorme a noite inteira, tem gente que toma um punhado de remédio, faixa preta, porque assim, tem que acalmar o vazio. Só que esse vazio tem componentes de todo tipo. Tem o afeto aqui dentro, mas nós temos assim, a questão é: se esse vazio é o lugar do outro, quem é o outro? O que eu coloco dentro desse vazio? Então eu preciso me conhecer para saber o que é que falta. Eu posso estar com a minha criança interior preenchendo este vazio. Conversar com a minha criança interior que está neste vazio. Então, tem um grande cientista que escreve sobre o sentido da vida. Então, hoje nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 70% de pessoas com depressão tomando medicação psiquiátrica. E será que essas pessoas preenchem um vazio? Não. Podem dormir a noite inteira, mais um pouquinho de manhã, mas o vazio continua, porque não é uma química que vai preencher o meu vazio. Então, assim, quando a gente diz assim, é preciso se conhecer, é preciso entrar neste vazio. E o que é que faz com que a gente fuja do vazio? Então, o que que a gente coloca dentro do corpo para ver se preenche o vazio? Que é um aperto aqui, é uma sensação muito desconfortável. Bate aqui. Mas às vezes bate aqui, bate como fome. Então a gente procura assim, a gente bebe, fuma, usa drogas, toma cachaça, toma álcool, toma cerveja. A gente come para ver se preenche esse vazio, mas a gente só preenche esse vazio. Então, que relação tem isso com a espiritualidade? Se nós não encontramos Deus dentro do nosso vazio, as outras coisas que a gente põe para dentro não vão nos conectar com a espiritualidade. Que lugar ocupa o conhecimento? A leitura de um livro, um bom filme, será que tem algum lugar? Então, eu estava ouvindo um documentário agora, só para completar, o Pondé, que é um filósofo brasileiro, ele estava debatendo assim, quem é a plebe brasileira hoje? A plebe brasileira hoje é uma camada social que não lê. Isso é preocupante. A plebe brasileira é uma camada social que não lê. E nós estamos falando hoje aqui de algo maior, que é acessar a espiritualidade. Aqui é um lugar que nos coloca em contato com a espiritualidade. E que bom que está cheio, que bom que está sempre cheio. Porque não é em todo lugar que nós encontramos a espiritualidade. Não. Nós temos no Brasil 365 religiões. Isso é piada. E onde está a espiritualidade? E tem aqueles que não são, que são agnósticos, que dizem, não, eu não falo com Deus, olha o que eu quero, eu não preciso de religião. Bom, a função da religião é nos ligar, nos religar, voltar ao contato. Mas eu quero falar também sobre os prejuízos de não se conhecer. Quando nós fugimos de nós mesmos, nós repetimos os antepassados. Isso é Freud. Nós repetimos. Nós casamos com a pessoa que tem o perfil de alguém que a gente já conheceu. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é a avó. A gente repete. E eu já cansei de ouvir assim, não, mas o meu marido é igual ao meu pai. O meu pai batia na minha mãe e o meu marido bate em mim. Então, por que que repetimos? Porque não nos conhecemos. Agora, a nossa história, as nossas verdades estão num lugar mais profundo, que se chama inconsciente. Por isso que existe a psicologia, porque a psicologia é uma ciência que nos leva ao inconsciente. O inconsciente é como se fosse a última camada de um poço, a mais profunda, que se manifesta nos nossos comportamentos, nos nossos sonhos. Às vezes vem uma festinha e a gente diz, ai, eu tive um sonho horrível. Mas a gente nem interpreta, não vai atrás da explicação. Por quê? É alguma coisa do meu inconsciente que veio para o consciente. Então, imagine que o nosso consciente é o que temos de eterno. Quem diz isso é a psicologia transpessoal. O que é eterno em nós? É o nosso inconsciente. A gente leva todas as histórias das outras vidas e dessa vida, aquilo que vai para o esquecimento, a gente leva para depois. E a gente continua com esse, eu vou dizer assim, com esse arquivo que está no mais profundo de nós mesmos e que a gente carrega, vai com ele para frente, depois da morte, a gente leva todo o nosso inconsciente vai junto. Então, assim, na medida em que nós acessamos o inconsciente, que é muito difícil, nós estaremos vivendo um processo de cura. De cura de quê? De sintomas, de repetições de comportamentos que não eram meus, que são de outros, de identificações com a minha avó, com a minha mãe, com não sei quem. E os processos psicossomáticos. E essa é a parte mais difícil. Eu estou lendo um livro de um escritor canadense que se chama Gabor Maté. O título do livro é Quando o Corpo Diz Não. Quando o corpo diz não, é hora de parar tudo. Quando o corpo diz não, é preciso ter essa escuta e ver por que que o corpo está dizendo não. Aí eu tomo café e dá azia. O corpo está dizendo não. Aí eu como um pedaço de torta, me dá diarreia. Meu corpo está dizendo não. Então, quando o corpo diz não, é importante parar e ver o que é que eu estou fazendo que eu não conheço em mim, que eu desconheço e que eu estou me prejudicando. Mas o corpo não mente, o corpo diz a verdade. Então, se eu tenho um frúculo na perna, opa, o que foi? O que foi que eu comi? Por que está saindo um abscesso na minha perna? É um processo inflamatório. O que está deixando meu corpo ácido? Então, agora, só colocando um pouco assim, o nosso sofrimento psíquico vem junto com o sofrimento físico. A gente precisa se conhecer para ter noção do limite até onde eu posso ir. Pô, mas e o meu afeto e o meu prazer e a minha realização? Onde é que fica? São questões que as pessoas não perguntam mais. Bom, e o meu prazer? O meu prazer está em primeiríssimo lugar. Bom, e o meu corpo como responde? Essa pergunta cada um vai responder para si. Agora sim, se conhecer é uma caminhada de fora para dentro. É olhar para si mesmo. Só que então, assim, quando a gente não consegue se olhar, o que que acontece com os olhos? A gente começa a perder a visão. Começa a entrar presbiopia, doença de velho. Começa a entrar miopia. Começa a entrar astigmatismo horizontal, vertical. Eu conheço um senhor, o dia que ele perdeu a mãe, ele começou a desenvolver glaucoma. Faz 4 anos que a mãe dele faleceu, ele ainda pergunta para as pessoas, tu quer ser minha mãe? Então ele não elaborou o luto da mãe e ele está ficando cego. E aí assim, aí eu fui procurar um livro, A Doença como Caminho. E é bem isso. A dificuldade de olhar para si mesmo. De olhar para a dor que está no nosso vazio. Ou que está em qualquer dos nossos músculos. Porque a nossa história emocional está na musculatura. Não está aqui na caixa aqui em cima. Ela está nos nossos músculos. Então, às vezes, eu estou diante de um problema e, de repente, me dá uma fisgada na perna. É um movimento que o meu corpo está fazendo, mas que é inconsciente. Eu não sei porquê. Então, assim, ou eu estou trabalhando ali e, de repente, eu lembro de alguma coisa. Ah, enxaqueca. O que que é? Aí eu não vou ter tempo de ver assim, pô, eu tô puto da cara, tô com uma raiva desse tamanho. Aí bate aqui na cabeça, dor de cabeça. Ou então, já aconteceu comigo. Eu fui cantar numa festa, numa celebração, e lá pelas tantas eu me dei conta de uma situação que estava rolando ali, e subitamente eu tive uma tontura. Pensei, bom, labirintite agora, uma labirintite emocional no meio de uma festa. Mas como eu já conheci o exercício, cheguei em casa, fiz o exercício, durou 24 horas. Resolvi a minha tontura, mas também eu resolvi a questão que veio junto com aquilo que o meu corpo disse não. Então, se conhecer fortalece a nossa identidade, nos dá potência. Se conhecer profundamente é se tornar uma pessoa melhor nas relações. É poder conviver com alguém sem ir para a gritaria, sem ir para a pancadaria. É poder escutar. Mas é preciso se conhecer e saber o que é importante para mim. O que é que me faz crescer? O que é que agrega valor na minha pessoa? O que é que me torna uma pessoa melhor? Atualmente existe um método terapêutico chamado IOPT, de um francês, que estuda todas as angústias que o bebê tem na hora que ele sai do útero. Então, assim, são situações muito interessantes. Eu atendo um caso que a senhora tem crise de asma horríveis. Ela fez uma sessão de IOPT e ela entendeu que quando ela nasceu, o nariz dela encheu de secreção, ela ficou cheia de secreção na boca, no nariz, até que conseguiram dar uma limpada, mas assim, ela teve esse sofrimento. E através do IOPT, ela voltou a entrar em contato com essa realidade. Então, hoje, os métodos terapêuticos não estão ignorando o nosso sofrimento do momento que a gente nasce, do momento que a gente vai para uma UTI pediátrica, do momento que a mamãe não consegue amamentar, do momento que há um abandono, e isso acontece muito. Então, assim, é importante a gente conhecer a própria história, entrar fundo nas nossas dores, nas nossas questões. E nós podemos contar com a espiritualidade, mas a espiritualidade também espera que a gente faça a nossa parte. Então, assim, a humildade, a resiliência, esse olhar para si mesmo como quem quer melhorar, como quem quer crescer, como quem quer se reformar espiritualmente, como diz Allan Kardec. Mas é preciso a gente chegar nas nossas questões mais profundas, com terapia ou com orientação espiritual, com uma leitura, com a meditação. E tudo isso nos leva a termos uma vida muito mais saudável. Porque o que a gente faz às vezes é buscar uma... Tirar um serzinho que está aqui incomodando. Aí eu acho que eu estou com um obsessor, vou tirar. Mas eu não olho para dentro de mim. O obsessor só está aqui porque ele encontra um canal com a mesma frequência dentro de mim. Daí eu tiro esse, vem um outro com a mesma frequência. Então, assim, nós precisamos dessas mudanças internas para a gente não ficar só tirando obsessores. A gente tira um, tira outro, tira outro, a gente nunca está livre de obsessor. E a gente terceiriza a responsabilidade. Porque a gente não tem coragem de se olhar. Então, a terceirização da responsabilidade do meu sofrimento é muito mais fácil. É uma forma de se defender. De se defender daquela dor que é minha. Mas se eu resolvo aquela dor, o obsessorzinho não aparece mais. Mas eu preciso de uma mudança interna. E ativar a centelha divina, que é um músculozinho pequenininho, tamanho de grão de feijão, que está aqui no peito. Nossa centelha divina pode nos trazer muita luz. É o nosso espaço divino dentro de nós. Então, vale a pena olhar para dentro, buscar-se, ser caçador de si mesmo, entrar em profundidade. E nós vamos nos descobrir muito maiores, muito mais potentes, porque a nossa força está dentro, não está fora, está dentro. E é preciso acessar essa força, essa energia que é nossa. Isso quem já fez a foto da aura já viu. Nós temos força interna, espiritual. Cada um vai usando como pode, como sabe. Mas todos nós temos muita luz. Então, agora eu quero convidar vocês a ficarmos de pé. Nós temos 2 minutos ainda. Vamos ficar de pé e vamos repetir 4 movimentos. Então, agora, o primeiro é esse aqui, ó. Deus é santo. Todo mundo vai dizer, Deus é santo. Juntos? Deus é santo. Agora, nós vamos abrir os braços. Deus é largo. Deus é largo. Agora nós vamos abaixar e vamos dizer Deus é profundo. Deus é profundo. Agora vamos colocar aqui no peito. Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Amém. Muito obrigada.